olhos de um cara apaixonado. É um circo iluminado, quando chora é cachoeira. Não nega quando for correspondido, mas se for amor bandido, coração cai na zoeira. Aí acorda, estica e arrebenta, a cabeça não aguenta, é o reverso do caminho. Então se toca que marcou bobeira, a saudade é matadeira, é a ponta de um espinho. É chama que queima, e deixa o coração de um homem cego por amor jogado ao chão. A luz do seu olhar iluminou a minha estrada. Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada. Querer assim do jeito que eu te quero é covardia. Sonhando noite e dia, nós temos a medida certa e a hora exata. A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata. O nosso amor é uma viagem louca de prazer. Amo você. É chama que queima, e deixa o coração de um homem certo por amor jogado ao chão. A luz do seu olhar iluminou a minha estrada. Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada. Querer assim do jeito que eu te quero é covardia. Sonhando noite e dia, nós temos a medida certa e a hora exata. A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata. O nosso amor é uma viagem louca de prazer. Eu amo você.